Atenção às emissoras da rede Ioiô de Comunicação. Ao top de 5 frases famosas da TV brasileira, programa Ioiô. Vocês vão ter que me engolir. R$3. Três? R$3. Meu nome é Enéas. Quero café! Quero café! Isso aqui é uma porcaria! Que deselegante! No ar, Ioiô Super Jovem! Tá chegando o Ioiô, já pode se preparar. Faça logo a digestão e corra pro banheiro pra obrar. O Ioiô tá vindo aí, não adianta reclamar, porque a tosqueira já está no ar. Bicho feio, hein? Coronavírus, só se fala nisso, não tem outro assunto. Verdade. Boa tarde pra todo mundo, também, bom final de semana, tá começando o Ioiô, trazendo um pouquinho de diversão, alegria no seu final de semana, sexta-feira ao vivo, ou então no domingo, a reprise pra quem tá na correria da sexta-feira, ouve os melhores momentos aqui da bagaça, das 8 às 10 horas da noite. Eu sejam todos bem-vindos, eu sou o Beto Garcia, comigo está ele, Jorge Adriano Macedo. Boa tarde, Jorgão. Boa tarde, meus amigos, boa tarde, sexta-feira de Espopel de Ira. Vou pirar o cabeção hoje lá no Ira, viu? E muita só hoje. Coisa, só hoje. Só, aliás, hoje a programação da Espopel vai estar massa, porque vai estar top. Fala essas coisas aí. Nunca poderia estar massa, porque lá vai tocar rock hoje, né? É, daí massa jamais. Nunca poderia. Mas assim, ó, hoje vai ter o Raulzito cover lá. Às 8 horas da noite. Às 8 horas na Praça de Alimentação. Isso. Lá no Shops. Praça de Alimentação Popular Shops. Shops. Eu nunca comi nada lá até agora. Mas eu vivo lá, não comi nada ainda. É praça de bebereiração. E aí depois o Ira vai também ser não comi nada nessa Espobel. Show à parte, vai ser bom demais, tá bom? Ótima tarde pra vocês. Boa tarde, o Guerreiro tá com a gente também, tudo bem, Guerreiro? Tudo bem, rapaziada, também pra o mais uma sexta-feira. Essa semana o pessoal percebeu, o Guerreiro tá com uma voz diferente. Tá diferente. Né? Ele tá com, eu tô falando tá assim, ele tá saindo da puberdade. É. Tô virando hominho agora. O que tá acontecendo, Guerreiro? Não, eu coloquei aparelho na parte de baixo, né? Colocou aparelho. Na parte Cuidado. Na parte de baixo. Ah, daí por isso que a moto. Daí aperta os ovos. Colocou uma lagardô na parte de baixo, Guerreiro? Faz diferença, né? Na dicção, tá igual, então é por isso que eu tô. Ele tá igual o Moro falando. Aliás, eu quero dar um adendo aqui. O Guerreiro ontem estava na Espobel e eu vi o Guerreiro em 5 momentos. Cada momento que eu vi ele, ele tava com um tipo de bebida diferente. Capeta. Ele tava com capeta. Chope. Com demoninho. Com caipira e outra coisa. E café. O café fez mal. Não, e por último com Guaraná. Porcaria do Guaraná que fez mal, moleque. Fez mal do Guaraná, mas foi legal, hein? Mas vale a pena. Foi legal, foi tudo top. Certo. E ao lado do Guerreiro está ele, Léo Lúcio. É, estamos meio apertados aqui nesse estúdio. Ah, então vai no, né, banheiro, falei? Galera. Vai no banheiro antes. Eu vou aí, depois daqui a pouco eu vou. Antes eu vou soltar um pum aqui na hora. Não, faz isso. Olha, nós começamos com notícia urgente aqui, hein? Aeroporto de Francisco Beltrão suspende pousos e decolagens de voos para Europa e Ásia. Atenção, galera. Meu Deus. Coronavírus? Breaking news. O que aconteceu? Aeroporto de Beltrão suspendeu voos para Europa e Europa Ásia. E para Ásia, por causa do coronavírus, então. Prevenção, né? Prevenção, é importantíssimo, né? É importante essa decisão aí. Pessoal aí, a galera do aeroporto tá cuidando da saúde da moçada, então. Então não tem mais voo pra Ásia nem Europa. É, o aeroporto de Beltrão está nesse momento cancelando os voos pra Europa e pra Ásia. E completando a trupe, ele, nosso querido amigo, ele que tinha um parente, aqui não tem mais, né? É o Kleber Aguiar. Por isso ele anda muito triste. O único Aguiar restante das perguntas. Boa tarde pra todo mundo, uma ótima sexta-feira. O Léo falou que foi cancelado os voos ali no aeroporto e tudo mais, mas na semana passada teve aquela... Falem que é brincadeira, que daqui a pouco a pessoa aí, é, né? É. Não, mas não é brincadeira, não tem voo pra Europa, pra Ásia. Tudo bem, mas é que daí você falou que elas vão ter que alguém só ouve isso. Só eu ouvi isso, né? Meu não, Deus, não, né? Tem, pra Curitiba tem. Enfim, Juninho. Vai. É que na semana passada tu comentou que o coronavírus tinha chegado em Beltrão e tinha matado lá no Horto, né? Sim. Daí eu achei que tava mais sossegada. Não, parece que cancelaram. É pra continuar se cuidar ainda. Cancelado. Bom, motivos. Meus queridos, nós não temos mais o pensamento da secretina, né? Porque ela não quer mais gravar. Ah, tá. A Organização Mundial de Saúde, OMS, declarou na última quarta-feira a pandemia de Covid-19 popular Coronavírus, doença causada pelo novo coronavírus. Segundo o órgão, o número de pacientes infectados e mortes em países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas. Apesar disso, os diretores ressaltam que a declaração não muda as orientações e que os governos devem manter o foco na contenção da circulação do vírus. E o pessoal que estava esperando aí a confirmação do coronavírus no presidente Bolsonaro, ele não tem coronavírus. Não tem coronavírus. Que ele ia passar, isso é doença. Aqui, ó, pro coronavírus, ó. Isso é doença de pessoalista. Eu só tenho doença mental. Doença de pessoalista. Eu quero deixar aqui o Feliz Dia das Mulheres, né? Só tô falando isso. Valeu, hoje Rubinho. Só tô falando isso hoje para as mulheres verem como é bom se atrasar, né? Ah, é verdade. Para evitar transmissão do coronavírus, evite fazer festa com mais de 20 pessoas. Apenas Covid-19. Desculpa fazer, né? É humor negro, mas desculpa, mas já vamos ter que aproveitar. Coronavírus, sem abraço, sem beijo, distância segura de 2 metros e encerramentos das atividades esportivas sociais. Isso é vida de casado, na verdade, né? Olha, então, que falar do Tom Hanks, né? Tom Hanks, o cara sobreviveu. Cara, hein, ele sobreviveu há 4 anos em uma ilha como náufrago. Verdade. Tom Hanks ficou 1 ano em um aeroporto sem poder sair. Verdade. Pegou o AIDS na Filadélfia. Verdade. Ele esteve na Segunda Guerra Mundial e resgatou o soldado Ryan. Verdade. Ele foi pro Vietnã e resgatou o tenente Dan. Verdade. Ele esteve em um barco sequestrado por piratas somaliês. Verdade. Ele sobreviveu na Apolo 13 tentando chegar à Lua. Verdade. Tom Hanks aterrissou um Boeing no rio Hudson. Olha. Se esse filho da mãe morrer de coronavírus, nós todos estamos fodidos. É. Se bem que a parte mais difícil que ele sobreviveu aí foi 1 ano no aeroporto, né, cara? Porque pra você tomar um cafezinho, comer uma cojita, imagina quanto que é. Imagina 1 ano vivendo. R$ 4,00. Uma vez eu tava em Guarulhos uma vez esperando pra embarcar e aí deu fome, né? E eu fui lá, é a primeira vez que eu tava em Guarulhos, falei, não, vou lá comer um lanche, um negócio. Tomar um Starbucks. Se fosse Starbucks, ia ser R$ 200 a coxinha, né? Aí tá, daí cheguei lá no aeroporto, daí fui ver o cardápio. Cara do céu, uma torrada, que é um misto quente, né? Mais um café, R$32,99. O misto quente é o popular Bauru, né? Era o Bauru. Era um pão com queijo e presunto dentro e um café. Cara, R$32, vai se lascar. Senhor. Porque o povo que anda de avião... Quanto? Uma cama. Você vira na boca. 32. Imagina eu que com mais 3 pessoas. E nós em 4 tomamos café no aeroporto. Não, mas você é rico, né, Jorge? Foi quase 100 reais. Teve dinheiro pra voltar, né? A passagem já tava comprada, senão não voltava. Ontem eu fui no restaurante com a esposa, daí empurrei a porta do banheiro com o joelho, por causa do coronavírus, né? Acendi a luz com o ombro, levantei a tampa do vaso com o pé, né? Acionei a descarga com o cotovelo, abri, fechei a torneira com o antebraço, sem usar as mãos. Sim. E sequei as mãos sem tocar no secador. Puxei a porta com o bico do sapato e atravessei o restaurante sem tocar em nada. Chegando na mesa, minha mulher ficou brava, muito brava comigo. Só porque aí que eu me dei conta que esqueci de guardar o Bilal. É que não dava, né, bicho? Como ia guardar? Olha, em 2010 eu dizia que já ia ter minha casa própria em 2020, né? Hoje eu não tenho nem crédito no celular. E o Grenal 424, o primeiro da história na Copa Libertadores, terminou sem gols e em confusão. Mais conhecido como UFC Porto Alegre. UFC Porto não, Alegre. Já que você começou falando o número 424, deu a impressão que ia ser o UFC mesmo. Né, quando fala o número, né? 24. Na arena do Grêmio, os times pararam em obstáculos diferentes com a bola rolando. A trave salvou o Grêmio, Marcelo Lomba evitou o pior para o Internacional. E no final, houve confusão generalizada e, como consequência, 8 jogadores expulsos, 6 que estavam em campo e mais 2 reservas. O que dizer sobre isso? Foi bolsada, né? E tamancada pra tudo quanto é lado. E você querendo assinar o UFC, não precisa assinar o UFC, né? Mas foi... Assina o Premier. Foi deprimente, né? Foi chato isso. Não é uma besteira. E fica ruim pro futebol gaúcho, né? Fica, mas por outro lado, tem muita gente que tá dizendo que, assim, é isso sim que sempre é... Acontece, é rivalidade. É clássico, né? A rivalidade lá no Rio Grande do Sul é tão grande. Isso. isso, a imprensa gaúcha e o povo gaúcho, o Leonardo Lúcio sabe porque é de lá, né? Aqui a gente não, aqui a gente nem dá muita bola para os times aqui do Paraná, tem só o time da bola, né? Filma, você já viu quando o São Paulo e o Corinthians ganham, você vai na avenida para você ver alguma coisa? Não vê nada, né? Mas não, vai para você ver, dá briga, mano. Dá briga também, dá briga também. Mas eu digo, lá no Rio Grande do Sul, se vive em prol do futebol e é polarizado, são só dois times lá no Rio Grande do Sul. Né? Então é metade da Porto Alegre tem 2 milhões, 1 milhão é colorado e 1 milhão é gremista. É por isso que dá esse tipo de e briga treta. Toda semana. Com certeza. Vamos ter que boquete loucura. Hoje do Yoyo? Vamos. Vamos ter. Eu tenho uma pergunta aqui pra galera que tá aí, boquete, ó. Pergunte. Exponha. Essa semana, umas duas semanas atrás, a gente fez aqui uma enquete falando sobre por que você tinha ido embora ou saído do seu último emprego, né? Isso. Ainda isso. Nessa. Rendeu. Essa vibe. Ainda nessa vibe, vamos hoje fazer a seguinte pergunta pra galera. Exponha os segredos mais obscuros da firma agora que você já não trabalha mais lá. Só não coloque o nome. Sem nome da firma. Só coloca o tipo da firma. Ah, era um açougue, era um mercado e tal, mas não fala lá nomes. Lá acontecia isso, por isso. Que, então tá. Já tem aqui a galera. Então peraí, vamos rodar a vinhetinha da emboquete. Bora, emboquete do Yoyo. Agora nós queremos saber o que está na boca da galera. Emboquete do Yoyo. Qual é a pergunta, Leonardo? A pergunta de hoje é o seguinte, ó. Exponha os segredos mais obscuros da firma agora que você não trabalha mais lá. É a sua oportunidade, meu querido. Nossa. Temos aqui um pessoal que mandou já escrito. Oportunidade. A Daniele mandou não, assim. Mas não vale escrito. Não, mas só pra galera é mensagem já. De voz. Tá, é mensagem de voz. Lembrando que é só mensagem de voz. Só mensagem de voz. Eu vou ler essa daqui pra galera entender como é que funciona. Uhum. Ela falou assim, ó. Eu trabalhei em um restaurante japonês no shopping que era bem limpinho. Tudo feito com muita higiene. Acontece que existiam dois borrifadores parecidos. Um era para hambúrguer e outro para sushis. Aliás, para umedecer os sushis, e o outro era água e sabão para limpar os balcões. Nossa! Entrou uma novata e tava lá borrifando sabão no sushi. Sorte que eu vi e conseguimos jogar tudo no lixo antes de mais ninguém ver. Jogaram ela junto, né? Ela foi eternamente grata, pois eu não contei a ninguém. Só agora, 4 anos depois, estou contando. Então conta aí os segredos obscuros da sua última empresa. Lembrando eu vou contar o segredo do último lugar que eu trabalhei. Mas lembrando que é mensagem de voz, tá? Manda mensagem de voz. A Spobel mandou algumas fichas para as rádios para você pôr lá o veículo de comunicação. Teoricamente, mandou o veículo aqui, o veículo Super Jovem FM, né? Uhum. Aí uma rádio mandou o veículo lá para a Spobel, Uno Vermelho. Uno Vermelho. É verdade, agora que eu entendi. Não é. Tinha lá pra você. A ficha cadastral pra você ir lá fazer as entrevistas e tudo mais. Você tinha falado, querido. Aí, teoricamente, a gente colocou que veículo Super Jovem FM e tudo mais. Qual o veículo de comunicação? Jornal Beltrão e tudo mais. Aí essa rádio colocou lá o Uno Vermelho. Só voltou o Uno Vermelho 87. Tá valendo prêmio aí pra galera? Tá valendo um par de ingressos para o cinema. Quero bastante, inclusive. Então manda sua mensagem de voz aí pro 988-22-2300. Tá no ar o Yoyo. Alô, onde eu tô? Tô aqui com os amigos bebendo. Por favor, fala mais baixo. Que eu me lembro, a gente tá terminado. Explicações eu não te devo, mas em consideração a minha saudade, você não merecia, mas eu vou te falar a verdade. O som do porta-mala tá batendo, às 9 horas cedo. Tô aqui de corpo, mas não tô de coração. Elas tão me querendo, mas eu não quero não. Eu não troco você por bumbum batendo no chão. O porta-mala tá batendo, as novinhas descendo. Tô aqui de corpo, mas não tô de coração. Elas tão me querendo, mas eu não quero não. Eu não troco você por bumbum batendo no chão. Vem, vem, vem, vem, Vila Mi. Figura Vila Mi, as novinhas tá descendo e vem. Assim, assim, assim. Explicações eu não te devo, mas em consideração a minha saudade, você não merecia, mas eu vou te falar a verdade. Vem, vem, vem, vem. O som do porta-mala tá

Super Jovem. Ioiô. FM, a batida do verão. Verão 2020. e morrer em paz. A nossa estrada era tão larga, já não existe mais. Você era a vida, a esposa e amiga, a minha namorada. Você era na cama, minha prenda e dama, antes daquela carta que você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu. Eu Né, essas músicas de tocar meio dia aqui na Super Jovem. E desapareceu. Algumas parecidas. Tinha que tocar essas músicas meio dia aqui na rádio. Isso é bom, hein? Amadão do Brasil, Amadão do Brasil. Amadão do meu povão. É uma mistura de sertanejo com o Milionário dos Incríveis. Verdade, cara, verdade. Tem a ver. É o Amadão do meu povão. Meu povão. Outro Spobel veio amado, né? Veio, né? Na outra. Pessoal, quero falar de comida, e comida é bom demais. E daí quando eu falo de comida, eu falo do Dog King. Dog King é fantástico. Tá com uma promoção especial, hein? Segunda, terça e quarta entrega grátis. E agora na semana da Spobel, até domingo, aberto até as 2 da manhã. Nossa! Meu Deus! É. Eu fui lá ontem, 1 e pouco da manhã. Isso mesmo, pra que o pessoal possa sair da Spobel. A hora que possa... o guerreiro acordou, ele foi. É, quando ele se recuperou. Quando ele tomou aquela Guaraná. A hora que ele tomou o Guaraná, ele foi. Ele acordou e falou, opa, agora eu sei onde eu tô. Tô aqui. Daí ele foi lá no Dog King, experimentou as delícias do Dog King. Então, ó, então é segunda, terça e quarta entrega grátis. E até domingão lá na Spobel, né? Até domingão, o pessoal que sai da Spobel vai direto pro Dog King, aberto aí até as 2 da manhã. Dog King na União da Vitória com a Guanabara. Galera, continua aqui a nossa emboquete do Ioiô. Eu acho que a galera não quer se comprometer, até porque o pessoal conhece as vozes da moçada, né? É, e conhece as empresas, né? É, mas a emboquete é o seguinte, conte um segredo da sua antiga empresa. Não precisa citar nomes nem nada, conte aí pra gente ficar sabendo, até porque a gente é muito curioso. É, não precisa falar o nome da empresa. Não fale nomes. Não vamos contar pra ninguém. Nós não vamos rodar na rádio, tá? Não. Vocês mandem pra gente aí um áudio, não, mentira, a gente vai sim. Mande pra gente um áudio contando um segredo da sua antiga empresa, que essa é a nossa emboquete, valendo um par de ingressos pra curtir qualquer filme lá no Cinemax. Isso mesmo, lá no Cinemax. Tá rolando lá no Cinemax, Jorge? Tá rodando um monte de filme legal. Ah, é? Que legal. Que deixa bom. Tá rodando filme. Achei que tava passando Ana Maria Braga. É bom Braga. Que o Léo, ele... Eu, né? Eu achei que vocês fossem antenados, né? Não, eu sou antenado, mas tá vai devagar. Tá passando Titanic. Não, você tá passando Titanic. O que está em cartaz no Cinemax, Maria e João. Vai com as outras? Que é uma versão do clássico. Que é Caçadores, lá? É, Maria e João, Caçadores de Bruxas. Muito legal esse filme. Muito, inclusive. Eu pensei que era o João e Maria, aquela versão da história lá. É Maria e João. Qual a história? A história pornô? Não. Nossa, não sabia que tinha isso. Digita aí no Xvideos, tem João e Maria pornô. João e Maria? Tem. Eu não vejo essas coisas. Ah, estão fazendo os perdidos. João e Maria e o Anel Perdido. Melhor foi o Beto arregalando os olhos. Tem o Senhor dos Anais. Tem também dois... Os pastéis. Tem também dois irmãos, que é um daqueles... Dois irmãos tem também versão pornô. Desenhos da Disney, né? Os irmãos Coragem também. Desenhos da Disney. Sonic, o filme, Aves de Rapina, Jumanji... O próximo desenho da Disney eu já vi esses que imagina se tivesse um pornozão com os irmãos Coragem, né? Seria dar pro Kid Bengala, né? Nossa senhora. Olha, irmão Coragem. Eu vou ouvir. Só perguntar pro Jorge, já você já assistiu esse horário? Assistiu esse dos Aves de Rapina aí? Não, não vi. 2h42. Você assistiu? Não. Eu também não, queria saber. Diz que é bom, não assisti ainda. Eu queria ter uma spoiler aí, né? Eu sei que é da Arlequina. Uma spoiler, de gato. É a história da Arlequina, né? Não é aquele que mudou o nome do filme? É a Arlequina, que mudou o nome. A Aventura Fantabulosa, Fantalibulosa, pior o nome. Também não dá pra ser só Arlequina? Por isso que eles colocaram Aves de Rapina. Só que aí é uma confusão, porque existe um filme da década de 60, que é um clássico do cinema mundial, que se chama Aves de Rapina, que não tem nada a ver com a Arlequina. Por isso que aí... Fiquei imaginando a Arlequina e os Angry Birds lá. Angry Birds. Faz sentido, né? É. Por isso que eu queria assistir o filme. Porque o Léo fica falando aves de roupinha, né? Aves de roupinha. Kleber foi um pesado hoje. É. Olha só, você estaria disposto a ser infectado pelo coronavírus? Eu não. Não, nem pai. E você poderia receber uma grana por isso, hein? Opa! Olha só. Pensando bem, né? Uma empresa, um laboratório de Londres, está à procura de 24 pessoas para injetar o coronavírus. Nossa. O objetivo é testar a eficácia de uma vacina em desenvolvimento. Os participantes que aceitarem o desafio vão ser recompensados com 4 mil euros, cerca de R$21.400. Aonde que é o endereço? Já mudou de ideia, né? Antes de serem selecionados, os candidatos vão passar por uma bateria de exames, pra ver se estão tudo bem. Uhum. Vocês depois... não estão com coronavírus? Parece que a seleção é aqui diz na... Diz você perdeu, por quê? Porque já tá com coronavírus. A seleção é aqui na rua Curitiba, em frente ao Arrudão, tá bom? Só você atravessar a rua. Nossa, você vai pegar o coronavírus. De inseminação. Falando em coronavírus, ele parece estar salvando o planeta, né? A Petrobras informou nessa quinta-feira que vai reduzir o preço do diesel em 5,5%, 6,5% e o da gasolina em 9,5% nas refinarias a partir de hoje. O movimento ocorre num momento em que a cotação do petróleo acumula forte queda diante ao avanço do coronavírus pelo mundo e dos possíveis impactos do vírus na atividade econômica global. Agora a pergunta que não quer calar, não vai redução. Ser repassado. Vai repassar. Sim. Porque repassado? Assim, ó. Faz umas 3 semanas que a Petrobras. Tá o litro de combustível é só falar $1. Faz umas só falar $1. Umas 3 semanas que a Petrobras tá baixando o preço, só que os postos, a maioria não repassa. Então não muda nada. É, o grande vilão da gasolina é o imposto cobrado em cima da gasolina. E esse imposto, ele é diferente em cada estado. Por isso que a gente, por exemplo, lá no litoral, hoje você tá pagando R$3,99 o litro de combustível, R$4,09. Então lá no litoral catarinense. Então, o estado de Santa Catarina é um imposto, o estado do Paraná é outro, Rio Grande do Sul é outro. E aí lá pra cima, Acre, Rondônia, Roraima, Tocantins, você tá pagando quase R$6 o litro de gasolina. É, eu só acho engraçado que quando aumenta. Cada estado tem um. Quando tem um pequeno aumento aí, aí é repassado. Aí todo mundo aumenta. Bomba, né? Não, é na hora, né? Lá no estado. Sai a notícia, na hora aumenta. Na hora aumenta. O Kleber já morou no Mato Grosso. Eu fui uma vez pro Mato Grosso, é caro demais o combustível. Abastecia aqui, daí quando chegou, cara, tu atravessa ali, tem Goiôerê. Eu lembro que o litro tava na época R$3,29. A gente atravessou em Novo Mundo, eu olhei num posto R$4,29. Falei, pô, atravessou a rua, cara. Viu? E outra mas não coisa é que o problema, é o seguinte, é o imposto. Outra coisa que é bem estranha, lá no Rio Grande do Sul, o etanol é mais caro que a gasolina. É, então existe essa Santa Catarina também. Essa grande questão, né? Que se você baixar muito o preço da gasolina, inviabiliza o etanol. E muita gente vai quebrar aí no Brasil, né? Sim, exatamente. Muito produtor de etanol, né? Quebra, né? Eles também, mas poderiam baixar o etanol. É que tem um custo pra... Enfim. Façam que nem um guerreiro. Ande de aplicativo ou a pé. Isso mesmo. Falar em aplicativo, já vou falar. Vou falar agora. Já que você ergueu, eu vou cortar. Vamos lá. O app de mobilidade de urbana mais top do planeta é o Chofer 46, que tá bombando. Chofer 46 bombando, trazendo aí muitas coisas legais, muitas novidades pra galera, tá? Tem aí a Expobel, né? Expobel, o pessoal tá com tem um ponto fixo lá pra... Tem um ponto fixo, isso mesmo, né? A Expobel, então, galera pode chegar lá, pode... Agora, foi pra onde o ponto fixo? É na rua Curitiba, numa quadra antes de chegar lá no portão principal. De frente com o portão principal. Se não me engano, é a rua Maranhão com a rua Curitiba. Isto. Né? Vale. É isso, na Maranhão com a Curitiba. Eu vou dar meu depoimento, né? Essa semana eu fui com a minha esposa no show do Eduardo Costa e peguei um aplicativo, tá? Isso foi na quarta-feira. Eu gastei R$7, um pouquinho pra ir, mais R$7 pra voltar. Deu R$15, né? Pude tomar meu bom drink. Ontem eu trabalhava lá na feira, fui de carro. Aí eu paguei R$20 de estacionamento. Ou seja, eu gastei o combustível e gastei mais do que se tivesse ido de aplicativo. E assim, a gente sabe que é muita gente, vai estar um caos lá. Então pegue o aplicativo. E tem mais. Ontem a minha esposa e minha filha foram antes e foram sorteadas e não pagaram a corrida. Olha que beleza. Tem esses prêmios instantâneos, tá? Indo pra Expobel. Então você corre o risco de ainda não pagar a corrida. Show de bola, sensacional. Então, de chofer. Corre um risco, risco corre bom, um risco né? bom de risco não. Bom. E assim, elas não pagaram a corrida, mas não me pagaram nada. Não devolveram pra você. Não devolveram pra só mim. Só deram um beijo, Jorge. Só pegaram o dinheiro, foram e não me devolveram. Mas tudo bem. Detalhe. Né? Torraram o dinheiro no gole lá. Tudo bem. Vai de chofer 46 no seu iOS também, na sua Play Store. Falando ainda de Expobel hoje, como vocês já falaram, tem Raulzito às 20 horas, né? E depois tem o show com o Ira às 22. Amanhã, sábado, tem a Dara e Maria lá no Esquenta, na área gastronômica, com a Dara e Maria e o Vitor Belusso, que é às 20 horas. Depois tem Bruno e Marrone. Aí no domingo tem o Cauã Pedro e o William, que eram do The Voice Kids, os menininhos lá. Ah, legal. Que vão estar lá das 11h30 até as 13h30, lá fazendo um show. Daí, à noite, tem a Lauana Prado, né, encerrando. E antes a tem o Show Kids, né? É verdade, tem o Show Kids. 17 horas. Às 17 horas. Legal, com... da moça lá. Eu esqueci o nome dela. Yasmin, alguma coisa? Não sei. Não, eu não sei, lembro, mas enfim. Às 5 horas da tarde. Show infantil. Show infantil. E às 21 horas. Às 21, Lauana Prado. Eu sei que a moça da cobaia. Viu? Eu sei que ela é famosa, isso aí, do não sei o nome. Não, é famosa pra galerinha. Ela é YouTube. Mas esse menininho aqui, esse Cauã Pedro, canta demais, cara. Canta bem. Não é aquele que é filho do dono da banda, que o pai dele tinha uma banda. Eu acho que é aqui, que é aqui da região, aqui bem pertinho ali. Isso, isso. Canta muito. Canta muito. Canta mesmo, eu já fui num show dele, ele manda bem mesmo. E hoje vamos frisar que vale muito a pena pra quem curte o rock, principalmente a única noite do rock, né? Única, única. É, Banda Ira no palco principal, 22 horas. E antes, às 20 horas, lá na praça de alimentação, vai ter aí o Raul Cover, Raulzito. Eita, Cover. É hoje. Só bulicão. Eu quero dizer pro Adir que amanhã eu não venho trabalhar, tá bom? Eu vou pegar o chofer de ida e volta, tá? De ida e Frida, e vou tomar alguns bons drinks lá. Certeza, certeza. Piada! Piada! Yo-yo. Vai lá! Um missionário que passou anos mostrando a uma tribo de nativos como cultivar e construir coisas para ser autossuficiente recebe a notícia que ele tinha que voltar para casa. Aí ele percebeu que a única coisa que nunca ensinou aos nativos foi como falar português. Então ele pega o chefe, né, da tribo ali e começa a andar na floresta. Aí ele aponta para uma árvore e diz ao chefe: "Esta, chefe, é uma árvore." O chefe olha para a árvore e fala: "Árvore." O missionário está satisfeito com a resposta. Claro. Aí eles andam um pouco mais e o padre aponta para uma rocha e diz: "Chefe, esta é uma rocha." Ao ouvir isso, o chefe olha e fala: "Rocha." O padre fica realmente entusiasmado com os resultados quando ouve um barulho nos arbustos ali perto. Quando ele espia por cima, vê um casal no meio de intensa atividade sexual. É, tchaca-tchaca na butiaca. Isso. Ah, aí o padre fica super constrangido e responde rapidamente: "Andar de bicicleta." O chefe olha brevemente pro casal, pega um chicote e bate impiedosamente nos dois. Nossa. Pá! Nossa. Pá! O padre perde a compostura e grita com o chefe que ele passou anos ensinando a tribo a ser civilizado e gentil um com o outro e pergunta como ele poderia simplesmente espancar desse jeito essas pessoas daquela maneira. E aí o chefe olha e fala: "Essa minha bicicleta." Caiu a correia da minha bicicleta. Eu tava na rua com mais três amigos, aí um policial parou a gente e perguntou: "Amigo, qual é o nome dos quatro elementos?" Eu falei: "Terra, fogo, água e ar." Rimos muito, foi muito legal. Tô aqui na delegacia, tô preso, preciso de advogado. Um pouquinho só. Vou tocar uma. Have to try. If you need advice, let me simplify.

descer. Round 2, bota pra descer. Round 3, joga, joga, joga o popotão. Finaliza quando vai no chão, vai no chão. Joga, joga, vai. Voltou o Yo-Yo com Tones and I na versão forró, Dance Legal. Monkey forró. Gostei, gostei, gostei. A rocha. A rocha. Rapaziada, chegou o app de comida top demais, é o Rapidão. Pois é, Rapidão app, você já, eu falei app de comida, mas não é app só de comida de não. De tudo, né? O Rapidão é de tudo. Você quer pedir gás, quer pedir remédio na farmácia. E o bom quer... é que vem no gás, né? No gás, vem no gás. Rapidão é muito legal. É, basta você fazer aí seu cadastro, baixar o Rapidão lá no iOS ou no Android, faz o seu cadastro, tem um monte de estabelecimento, receba alertas e acompanhe status do seu pedido, tá? Então, os melhores estabelecimentos você já encontra aí no Rapidão. Baixe já para Android ou iOS o Rapidão. E não é só comida, não. Além de comida, de lanche, de refeição, tem também gás, tem também remédio, tudo que você precisar, você pede agora pelo Rapidão, Rapidão em Francisco Beltrão. Baixe já o seu app e tudo fica Rapidão! Gostaram? Vocês já usaram o Rapidão? Eu interpreto, viu? Eu tô vendo. A Globo tá perdendo um baita de um artista. Achei até que era o Tesser que tava aqui fazendo. A Globo não tá pagando. Eu tu vou sabia, trabalhar na Record. Tu sabia que a Globo me chamou uma vez? Chamou? Chamou de idiota. Vai pra chamada, hein? Vai pra chamada. Inclusive, a galera tá reclamando que a chamada tá muito antiga. Vocês acham que o pessoal não ouve? Guerreiro, né? Guerreiro. Eu tava podre de bêbado, tava num local ontem com os amigos. Aí chegou um cara e falou assim, né, tem que mudar aquela chamada lá. Amanhã vai estar mudada. Três semanas atrás, aquela chamada. Eu falei, que chamada, querido? Três, não. A chamada do Yo-Yo, eu falei, então tá. Cabeças vão rolar amanhã. Guerreiro. É pressão livre, espontânea pressão. Guerreiro tá achando que era fácil trabalhar aqui, né? Ganhar 8 mil por mês. Mais vale alimentação. Sempre assim, né? Primeira semana, nossa, faz tudo, né? Homem, né? Brincadeira. Depois, mas o sobrenome dele não é Aguiar, né? Agora que esse, viu? Agora que passou o estágio probatório e assinou a carteira, aí já era. Reu. Falando nisso, você que tá precisando de um DJ pra casamentos, formaturas, aniversários, 15 anos, contrate o DJ Léo Lúcio. Inclusive, o DJ Léo Lúcio vai estar tocando no casamento entre Grazi. Entre Grazi Massafera e Caio Castro. É o romance entre os dois e tá cada vez mais sério. E em meio aos rumores de que os pombinhos teriam se casado durante as viagens às Maldivas. Nossa. O autor dará um carrão de luxo para a amada. Coisa mais pobre ir pra Maldivas. Eu também acho um carrão de luxo, coisa de pobre. Esse negócio de malditas aí, não gosto. Brega esse negócio. Inclusive, vocês viram que o pessoal que tá nas Maldivas estão proibidos de sair de lá por causa do coronavírus? Estão em quarentena. Sim, estão em quarentena. Nossa, isso é horrível. Que ruim. Que merda. Que ruim, né? Bem ruim isso daí. Conforme a publicação, o Galã já esteve recentemente em uma concessionária aí da Mercedes em São Paulo para comprar uma Mercedes, obviamente, conversível. Opa. E também um Jeep Wrangler. Aí pra, provavelmente pra... Humber. Tem um W antes aqui, gente. Então, provavelmente, ele vai dar pra Grazi Massafera. Agora, o mais importante é se ele dá pra outra pessoa, o veículo. Não sei. E aí já vai dar uma treta no casamento, né? Ah, ele dá o que quiser, né? Nossa, e o custo desse da brincadeira? Imagina, mano. Deve ser uns troquinhos. Trocar pro post no Instagram. Mas o Caio Castro faturou 2 milhões de reais com post no Instagram, né? Então, deve ser sim. Então, deve ser troca. Caramba. O Caio Castro é o cara que eu li em 2018, foi o ator que mais ganhou em apresentações, em participações, aquelas que uma boate. Presença VIP. Isso, e presença VIP. E o que ele mais fez foi presença VIP em festas de 15 anos. Aí imagina quanto um pai gasta pra fazer uma festa. Imagina, imagina os playboys de São Paulo, né? Ah, eu vou trazer Caio Castro no aniversário da minha filha. Bem baratinho, ele, né? Faturou, foi o artista brasileiro que mais faturou nesse tipo de apresentação, né? Onde ele não precisa nem falar, né? Caramba. Ele só vai lá, oi, tô aqui, me dá meus 80 mil. Ah, só a tal da presença. Fala, ele pegava o microfone. Eu acho que deve falar, né? não sei. Tira foto, presença, mais, né? Recebe o pessoal lá e tal. Tira foto com máscara e tal. Aí quando eu cobro 500 pra fazer um cerimonial, acho um caro, né? Só porque eu não sou bonito. A presença VIP do Jorginho é R$500, Edu. Caio Castro é 500 mil, né? Cada um com a sua presença VIP. Vê a diferença aí, né? Mas cada um, cada um. Cada um. Vou contar uma piada nova. A esposa, essa aqui é bem nova, não foi contado nem umas 8 vezes. A esposa chega em casa, encontra o marido com mata-moscas na mão, procurando as vítimas. Aí ela pergunta, querido, o que você está fazendo? Ele fala, você não está vendo que eu estou matando moscas? Ai, quantas você já matou? Matei 3 machos e 2 fêmeas. Não, louco. Nossa, como é que você sabe quais são os machos e as fêmeas? É que as 3 estavam na garrafa de cerveja e 2 estavam no telefone. Horrível essa piada. Um casal de idosos vai ao médico que decide examiná-los separadamente. Examina primeiro o marido e ao final do exame o médico diz ao ancião: sua saúde está muito boa, em bom estado. O senhor tem alguma dúvida ou algo que o preocupa? Pra ser sincero, sim, algo que me preocupa. E é quanto tenho relações sexuais com minha esposa. Em geral, na primeira vez sinto muito calor e depois, na segunda vez, sinto muito frio. O médico diz que ele nunca soube de algum caso assim, né? Que iria investigar sobre esse assunto. É esse coronavírus aí. Esse narguilha, hein? Em seguida, o médico examina a anciã, né? A esposa, né? Do senhor, e diz: sua saúde está perfeita. A senhora tem alguma dúvida? Algo que a preocupa? A anciã diz a ele que não há nada que ela queira perguntar. Então o médico diz: olha, senhora, seu marido diz que tem um problema um pouco estranho. Diz que sente muito calor depois de fazer sexo pela primeira vez e que sente muito frio depois da segunda vez. A senhora tem alguma ideia do porquê isso acontece com ele? Ah, esse velhinho esquecido, calor. Claro, doutor, é porque a primeira vez ele foi em janeiro e a segunda foi lá em junho. Ei, uma piada de médico também, e bem novinha essa também. Essa também é bem nova, né? A mulher foi no médico e ele fez todos os exames e tudo mais e falou: olha, a senhora tem uma doença terrível, terrível. E a senhora vai ter que tomar esse remédio durante toda a sua vida. Doutor, mas só tem 2 pílulas aqui. Então, piada negra. O final da piada é vida breve. Dois dias. Era uma por dia. O médico me disse que só me restavam 2 meses de vida. Aí o que eu fiz? Matei o médico e o juiz me deu 30 anos. Se eu não reajo a tempo, tinha me ferrado. Olha, toda vez que o professor passava a matéria nova, uma aluna, a Mariazinha, guspia na mão e passava na testa. Meu Deus! O professor ficou encabulado com isso. Passava a matéria nova, ela guspia e passava na testa. Geralmente gospe e passa na outra testa. Aí ele falou: ô Mariazinha, por que você faz isso? Ela respondeu: é que eu ouvi a minha irmã falar pro namorado dela: cospe na cabeça que entra mais fácil. Quase acertei a piada, velho. Esse é o programa da família Rotronense. No ar aqui já. Hoje é entrar matéria na cabeça. Claro, matéria. Estamos no ar aqui, todos os domingos a reprise a partir das 8 horas da noite. E a gente vai falar agora das promoções da Rede Leve, que tem uma promoção sensacional, Leve Calçados e Confecções. A Clarice e a Carmen com a gente aqui trazendo aí essas novidades pra você. Tem caminhão de prêmio pra você, cliente da Leve. Clarice, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Hoje tá animado o negócio aqui, hein? Meu! A gente chega meio encabulado, meio envergonhado, não tem como sair triste daqui, hein? Quando rola o pagamento aí, todo mundo fica feliz, né? Ah, sim, ainda mais na sexta-feira, né? Eita! Hoje é o dia. Pra nós não existe. Hoje é dia do Spobel, nosso stand, né? Dá uma visitada. E vim falar aqui de campanha, né, Beto? A campanha melhor que tem aí na cidade e toda a região. Pois é. Não existe concorrência para a Leve, porque a Leve, para fazer campanha, não tem igual, né? São 3 caminhões de prêmios, onde você vai... 3 caminhões. 1 é bom, 2 é bom, agora 3 é bom demais, né? É demais. Então, é bagulado. É, 3 caminhões de prêmios, e nesse caminhão vai vir aí uma mobília toda de casa. Então, assim, que você imagina numa casa? Geladeira, fogão, micro-ondas. Então, é 3 casas novas. Você mobília três casas com três caminhões de prêmios. Show, e é fácil para você concorrer. Você chega lá na loja, faz uma compra de R$50 e já adquire o seu cupom na hora. Então, três caminhões de prêmios, fácil de participar. E são três sorteios diferentes, que o primeiro vai ser em abril. Então, assim, são três oportunidades. E é uma campanha, assim, que veio num mês, assim, já de março, bombando, né? Verdade, verdade. A loja com fluxo muito grande e muita novidade chegando pra mulherada aí, pessoal que tá indo na Expobel aí, que é aquele calçado confortável. E condição de pagamento 10 vezes, sem nada de juros e sem nada de entrada. Crediário próprio. Crediário próprio, sabadão, não fecha pro almoço até as 4 da tarde e hoje até as 6:30 PM. Você que quer ir no show lá, final de semana, quer comprar aquele calçado confortável, é na Leve que você encontra, é na Leve que você tem economia. As novidades da coleção outono e inverno já disponíveis? Calçados? Disponíveis para as mulheres aí consumistas que gostam de bota, coturninho, você vai encontrar ali na Leve com preços com todas as faixas de preço. A Leve não tem só uma faixa de produto. Então, assim, você encontra ali economia, preço baixo, qualidade, né? Que é o melhor. Qualidade, durabilidade nos produtos da Leve. Exatamente. E a nova coleção parcela também nessa condição de 10 vezes. Parcela também, 10 vezes sem nada de juros. E foi um crediário facilitado, né? Aquele crediário que você leva ali, RG, CPF, né? Seus comprovantes de renda, residência, é facilitado e é rápido, porque a nossa equipe está muito bem preparada para fazer rápido, porque às vezes você não tem aquele tempo, né? Então você chega ali, eu tenho 5 minutos, você faz o crediário. É o tempo suficiente. E faz as suas compras. E vale para todas as lojas? Vale para todas as lojas de Beltrão e de toda a região do Paraná e Santa Catarina também. Ou seja, se eu comprei na Leve Calçados, posso descer na Leve Confecções, tá valendo lá já o crediário. Sobe ali na Calçados, compra aquele tênis, desce ali na Confecções, compra aquele vestido, aquela saia, aquela calçadinha. O kit completo pra ir pra Expobel no final de semana. Com certeza, e não precisa pagar agora, né? Faz parceladinho, sem nada de juros, sem nada de entrada. Show de bola! Isso, e a Carmen também tá aqui dando a dica pra você na Leve Confecções. Carmen, seja bem-vinda ao programa Yoyo aqui na Super Jovem. Boa tarde, Beto. Meu boa pão, tarde, Carmen. Gente. O pão vai vir. Mas eu vou cobrar certeza. Toda sexta-feira, eu vou cobrar meu pão. Que história é essa? Vou ter que fazer esse pão. Virou padeira? Na verdade, assim, Beto. Conte-nos. Eu comprei uma panificadora elétrica, né? Uh-huh. E um dia nós conversando e ele encheu os olhos de água. Ah, você fez o merchan. Mas claro que ela fez o merchan. Fez o melhor. Fala em pão pra gordinho. Que é o quê? Tanto que ele falou desse pão que estragou minha panificadora. Agora eu quero ver. Agora eu entendo coisas. Eu sabia que você ia me falar. Agora entendo coisas que acontecem aqui nessa rádio. É os olhos nossa amiga. Vocês estão me chamando de zoiudo aqui? Tá bom. Comecei a entender coisas. A tua elegância toda aí vai querer pão agora. Não, mas novo, o teu cara, pão eu quero, Carmen. Tá bom. Eu andou invejando o cabelo da Dirva. Vamos falar da Leve Confecções. Beto, é muito gratificante a gente estar aqui hoje para trazer essa campanha tão fantástica que a Leve está fazendo, como a Clarice já salientou vários pontos aí. E é uma das maiores campanhas que a Leve fez até hoje, né? Pois é, três então, caminhões. De três caminhões aí de prêmios, são três famílias que podem estar sendo privilegiadas para uma campanha dessa, né? São três sorteios, é isso? São três sorteios, cada 30 dias sai um sorteio, né? Entendi. Então, a campanha iniciou faz uma semana, né, Clarice? Daqui 30 dias já é feito um sorteio. A partir desse, inicia outro sorteio, mais 30 dias, e depois mais outro. Então, pra quem não ganhou no primeiro, tá concorrendo no segundo ou no terceiro? Não, cada caminhão que vai ser sorteado vai ter que ser uma renovado nova compra. Renova, cai fora. Então, você comprou agora esse mês, por exemplo, né? Acho certo. Que eu tô te devendo teus cupons até, inclusive, opa, né? Opa, é verdade. É, você fez a compra, não teve, passei os cupons. Quero os cupons. Então, beleza, então, você terminou a tua compra agora, né? Então, esse mês você não concorreu, aliás, você não foi sorteado. Volta na loja, compra de novo para você concorrer de novo. Então, são três caminhões. É para todas as lojas, para toda a Rede Leve do Paraná. Então, assim, ó, vale a pena você vir. Vale a pena você comprar, porque a cada R$50 de compra, você concorre a um caminhão desse, né? Se eu comprar é completo, R$100, são dois cupons, é isso? São dois cupons. A e cada assim? R$50 é um, né? Uhum. Então, vale a pena você vir para a loja. Mas também trazendo aqui muitas novidades, né? Que a Leve Confecções está também já recebendo outono e inverno aí, muitas peças maravilhosas. maravilhosas na linha feminina, por exemplo. Temos a modinha que tá fantástica para essas mulheres que gostam de estar com looks diferentes, né? Então vem pra Leve comprar aquela peça diferente ali para você ir pra Spobel, para um casamento, ou pra uma festa de aniversário. Aquele presente que surgiu de última hora, você esqueceu do aquele convite de aniversário, aquele chá de fralda, né? Vem ali pra Leve. A gente trabalha todos os sábados também até as 4 horas da tarde aí, com atendimento super especial. Como a Clarice explicou também ali, é o crediário da Leve. É um crediário super facilitado, é um crediário próprio. Você compra em todo, em até 10 pagamentos para você pagar, sem nada de entrada, sem nada de juro. Então a loja facilita muito, muito mesmo, para os nossos consumidores, e vale a pena você vir para a loja e conferir, né? Amanhã, sabadão, todas as lojas estão, nossa, a Clarice, a Calçado e a Leve Confecções. Até as quatro horas da tarde. E fazemos também, estendemos o convite especial para vocês que vão até a Spobel. Chegue na loja, chegue no nosso stander, lá bem na entrada ali do parque, ali você vai estar lá. Estamos com muitas promoções lá também, tanto na linha de confecções como na linha de calçados também. Então, assim, está sendo um sucesso total e vale a pena vocês virem para as lojas Leve e conferir todas essas novidades aí, Betão. Sim. Sensacional. Bem, agora, 3 caminhões de prêmios não é bom, pra qualquer um, não. É, e sem contar também com as condições que a Leve faz, né? 10 pagamentos aí, são 10 parcelinhas básicas aí pra você. Crediário próprio, cartões de crédito. Cartão de crédito, tudo. E, ó, a Leve Confecções está com a linha de verão, tanto na linha masculina, feminina, infantil, com 30% de desconto à vista. Mas você não pode comprar à vista. Chega lá, fale com a nossa equipe. Nós fazemos com o mesmo desconto de 30% na coleção de verão e você ainda pode parcelar em 10 vezes também. Sensacional. Tanto no crediário, show, como nos cartões de crédito. Show de bola, é muito Leve. Muito então, venha pra Leve aí. Muitas novidades aí, as ofertas especiais pra você, condição de pagamento, crediário, Leve Calçados e Leve Confecções, Clarice. Muito bem. Carmen, obrigado pela participação com a gente. Valeu, bom final de semana. Muito obrigada a vocês pelo esse espaço também. Como a Clarice falou, a gente chega aqui triste e sai sorrindo. Sai sorrindo. Tá demais, né? Só alegria. Antes da gente ir pra música, o seguinte, notícia rápida aconteceu em Sydney, na Austrália. Austrália. Austrália, Sydney. Pastor evangélico tenta imitar Jesus e andar sobre as águas. Deu ruim, morreu afogado. Ciências 1, fanatismo 0. Zero. Sair de casa pronta pra peleja é lei. O fogo amigo é trégua na madruga. Trombeta soou, não era chá, eu sei. Não haveria mansidão nenhuma. Pisar com segurança nesse novo chão. A ocupação se dá. É guerra sem quartel, empate com razão pra pertencer.

aqui a zoeira rola solta. Desculpa, é muita picanha, muito caranguejo, muito escola e muita ragne. Ioiô, super jovem. Fala moçada, aqui é o Gustavo Mioto. Com ou sem mim. Com ou sem mim. Super jovem. Se você não me disser a verdade, não tem como eu ajudar minha metade. Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar. E uma hora eu sei que vou te esquecer. Será medo de me machucar? Já tenho meu perdão, tá esperando que? Só quero que você seja feliz com ou sem mim. E quando essa saudade for dormir, em meu lugar, ou se você quer colocar, te deixo livre, livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar. E uma hora eu sei que vou te esquecer. Será medo de me machucar? Só quero que você seja feliz com ou sem mim. E quando der saudade for dormir com ou sem mim. E quando perceber que eu não tô e que não vai achar um outro amor, vai ter que aceitar que é assim. Deve ter sido o Siqueira Júnior que fez essa música, cara. Só pode. Eu acho que foi alguém que conhece o Siqueira Júnior, né? Maconheiro, você vai morrer, mano, maconheiro. Eu não assisti a Rede TV, eu vou dizer o seguinte: é que se maconha fosse boa, era boa conha. Não era maconha. Não era maconha. Era boa conha. Eu não assisti a Rede TV, cara, mas 6 horas da tarde eu tenho começado a ligar só pra ver aquele maluco. Ele é muito engraçado, ele é fera, velho. Na verdade, ele trabalhava numa lá TV, no Amazonas. No Amazonas, né? Mas eu acho que ele grava de lá. Ele faz ao vivo de lá. É gerado de lá. Cara, o cara tá fazendo um sucesso tremendo no Brasil, né? Ah, ele fez um filme tem um filme do Danilo Gentili que ele participa. Ele é o diretor da escola lá. É aquele filme da Mulher do Espelho, A Loira do Banheiro, do Danilo Gentili. Sabia que o Danilo Gentili tinha feito um filme. Já fez uns 3 filmes do Danilo Gentili. Tipo, é um humor assim, bem diferente, né? Tipo, bem bagaceira, não, mas um filme barato, né? Mas o Siqueira Júnior participa desse filme. Ica Lucilia. Uma maconha da Mozinho pra cima, todo. Estamos de volta no programa Ioiô. Daqui a pouco, então, tem o sorteio da galera aí que tá sorteando. Tem um vale, né? Um vale, par de ingressos. Um par de ingressos. O pessoal não participou, acho que o pessoal ficou com medo. Ficou com medo. Teve uma participação aqui, agora o Guerreiro vai mandar pro meu WhatsApp. Eu vou tentar rodar no ar aqui. Vamos lá, ficou com medo de entregar a firma, né? Ficou com medo de entregar a firma, sabe o que pode acontecer, né? Porque a pessoa voltar a trabalhar na mesma firma. Quem tem, tem medo, né, negão? Quem tem, tem medo. Aquela história que a galera já sabe, né? Então foi, sim. E como é que tá aí os preparativos pro final de semana, Jorgão? Hoje tem show do Ira na Expobel. Amanhã hoje... tem show Bruno e Marrone. Amanhã tem Bruno e Marrone. Hoje a brincadeira começa bem cedo, né? Às 8 da noite lá no Aquece tem o praça de alimentação. Aí começa com o Raulzito, né? Aí depois do Raulzito, às 10 horas da noite, no palco principal da 29ª Expobel, tem Ira. Amanhã tem Dara Maria e Vitor Belusso fazendo um sertanejinho ali no espaço das choperias, ali na praça de alimentação. E às 22 horas, Bruno e Marrone se apresentando na 29ª Expobel. Aliás, a expectativa muito boa de público hoje, mas amanhã a expectativa é que seja bata recordes, né? Que seja o maior público da Expobel. Tivemos o maior público, foi no primeiro dia do DJ Alok, foi 55 mil pessoas. Depois tivemos 48 mil pessoas no Jerry Smith. Depois, somando segunda e terça, que tinha shows regionais, mais 20 mil pessoas. Ontem tivemos, aliás, quarta-feira, 40 mil pessoas no Eduardo Costa. Ontem, 38 mil pessoas, já passou de 210 mil pessoas, né? Nossa, que já, a galera, já, né? Já passaram pelo parque. O recorde são 320 mil pessoas que se passaram pelo parque, e o recorde de individual é 55 mil pessoas do show do, eu acho que bateu agora, recorde o show diário, do, né? do Alok, de 55 mil, enfim. Mas será que a gente pode comparar, Jorjão? Porque quando houve as 55 mil pessoas, havia um pagamento de ingresso não, pelo não, Latino, não foi? Não, era o Latino, então era grátis. Foi um dia grátis. É verdade. Naquela Expobel que deu 55, o recorde tinha sido Daniel, que era 40 e poucas mil pessoas, mas pago. Aí foi numa Expobel, tinha apenas um show gratuito, que era do Latino, que era numa quinta-feira. Nesse dia bateu o recorde de 53 mil pessoas. Eu lembro, eu fui. É, então, eu apresentei. Latino. É bom, eu bom apresentei esse show. Né? Foi legal. Foi legal, foi legal. E aí, agora, com a gratuidade da Expobel, esperava-se mesmo um público muito maior, todos os dias enchendo aí o parque. E aí, hoje eu prevejo de 30 a 40 mil pessoas, e pra amanhã eu acho que chega a 60 mil pessoas. Também acho, viu? 60 mil pessoas. E aí, ainda tem no domingo, né? Tem no domingo, tem a Luana Prado, que tá estourada aí, fazendo sucesso em todo o Brasil. Tem show kids, tem um monte de atração. E domingo é um dia diferente na Expobel, onde a circulação começa bem cedo, que as pessoas gostam de ver o gado, gostam de tomar um chima, gostam de almoçar no parque, tem várias atrações. Eu só olho pros meus amigos e já vejo os gados. O gado, né? Enfim, tem muita coisa para acontecer ainda na 29ª Expobel. Temos mais 3 dias de feira, tempo ajudando, e tá bom demais. Quero mandar um beijo pra galera ouvindo a gente lá em São Paulo, a Renata Clemente, ela que é locutora da CBN lá. Olha. Ela tá lá trabalhando e tá ouvindo a Super Jovem, o Thiago e Gabriel, Tiffany também estão ouvindo lá, todo mundo, a Super Jovem, beijo pra ela. Olha, a galera mandou aqui um áudio participando da nossa promoção, que a promoção era o seguinte: conte um podre, né, resumidamente, da sua ex-empresa, sem citar nomes. Vamos ouvir se o cara mandou mesmo, né? Vamos ver. Vamos aqui. Vamos lá. Tarde, gruzada do Ioiô. Quase que eu não ia participar da emboqueta essa semana. Por quê, mano? Mas já que vocês ofereceram o programa de proteção, a testemunha aí, eu vou contar um relato do que o meu ex-patrão, um ex-patrão meu aí fazia. Pegava. Ele tinha um mau hábito, na verdade. Era de catar catota do nariz e comer. Que delícia! Fechado, né? O Gleu também faz isso. Não se faz. Se ele estiver ouvindo agora, nesse momento, ele deve estar fazendo isso. Mas eu queria dar um recado pra ele, que catota do nariz a gente não come, a gente gruda em alguma coisa ou joga nos outros. Oh. Seu corpo. Eu jogo nos outros. Fazer aquela bolinha e tchuk nos outros é top. É, eu então jogo foi nos o ganhador, foi o ganhador, né? Como é que é o nome dele aí, guerreiro? Dá uma procurada aí. Ó, trilha zona aqui. Islã participa sempre. Islã passa aqui na rádio. Islã, ele é islâmico, ele é do Islã. Passa aqui na rádio, retira os seus ingressos, vai curtir. Cinemax, tem muito filme bom lá no Cinemax. E o que a gente tem pra falar mais? Daqui a pouco tem Hora Interativa. Daqui a pouco tem. É isso mesmo, rapaz, bem lembrado. Daqui a pouquinho Hora Interativa. Estreia hoje novamente Hora Interativa, né? Um horário em que você pode ser o locutor da Super Jovem. Você que pensa, pá, eu tenho jeito pra trabalhar em rádio, eu tenho vontade, eu tenho uma voz. Eu tenho jeito. perfeito pra trabalhar em rádio. Isso. Se você não se chama Aguiar, você nem vem aqui na rádio, Super Jovem. Você não vai conseguir. E aí você se inscreve. Nossa, só tem um Aguiar aqui, mano. É. Que aí perseguição é essa, cara? Aí você se inscreve. Cara. Vocês podem deixar eu falar? Viu? Vamos deixar o Jorge falar. Cara, deixa eu falar. Vai deixar o Jorge falar? Beleza. Então vamos lá. Aí você se inscreve, né? Aí se inscreve aqui na portaria. Tem que vir na rádio, né? Tem que vir. Tem que vir. Se passar, não dá pra escrever. Não dá. Se passar, não dá. Aí vem aí, faz o teste. Faz o teste, não. Faz a gravação. Hoje nós temos quem vai ser o locutor da hora interativa? Não me passaram absolutamente nada. Produção. A produção não te passou, não. Vamos ter aqui depois do intervalo o hora interativa. Vamos embora então, deixar o locutor se arrumar aqui. Quem é o dono da hora interativa hoje? Ninguém sabe, que ninguém bom. Ninguém sabe, é o fantasma. Vai ser o fantasma da ópera. Dito mas isso, é um cara, é um cara. Vambora, voltamos sexta-feira que vem. Até mais, tchau. Tchau, até semana que vem aqui com o programa Ioiô. Tchau, tchau. Até domingo. Programa Ioiô na Super Jovem. O programa bem bacaninha. Mas os caras são uns trouxa, viu? Spend the dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos. Oh, nah. Al otro día volvemos. Oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. Oh, nah. We about to spend the dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, extremo, extremo, extremo, extremo. Ritmo. No son ni Reebok ni Sonai, no. Sin estilista luzco fly, yes. La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta, nah. Soy tostero y tengo claro que es mi culpa, es mi culpa, culpa. Como Canelo en el ring nadie me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timón y Pumba. Voy pa' leyenda así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. This is the rhythm. Rompemos, al otro día volvemos. Oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. Oh, we about to spend the dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos, oh, nah. Al otro día volvemos. Oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. Ritmo. Styles upon styles upon styles, I got several. Born to be wild cause I live like a dead devil. Live it up, hit him up, that's a scenario. Tupac, I get around like a merry-go. Rooftop, I am on top of the pedestal. Flu shot, I am so sick I need medical. Puta, I learned that shit down in Mexico. The rhythm's a rebel. New and improve, I be on a new level. That's how we do it, we build it like Lego. Feel on a fire, you're dealing with fuego. Can't stop, I am addicted, I never quit. Won't stop, don't need to speak to no therapist. Don't stop, keeping it moving's the narrative. Don't stop, do it like whoop, there it is. This is the rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, rhythm of the night. Toda la noche rompemos, oh, nah. Al otro día volvemos, oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos. You like that space? Na Super Jovem. Não entendi. A galera mais louca do rádio. Não entendi nada aí. Ioiô. Ah.